Salvador, o Gol 17114, autorização Aracaju 230. Gol 1905. Do Aracaju, nível 230, decolagem pista 10, após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Fuca, transição Aracaju, o controle 119.8, aciona 5466, voo 1714. Ok, 230, decolando a 10, executa Fuca, Aracaju, controle de saída 198, transponda 5466. Correto, portão 05, chama pronto, gol 17 no 4. Gol no 4, no 5, obrigado. Capitão Rodrigo, identifique. Alfa number Sierra 587, ficou clear. Andes 587, to Ezeiza, flight level 280, stand by 1 minute, you are 80 clearance. Stand by 1 minute for 80 clearance, Alfa number Sierra 587. Jet 5899, passando o Duna no momento, complete aproximação, chame a torre no 8, decimal 6. 186, boa noite, 5899. Boa. Boa. Webjet 5899, bom dia, final da 10. Confirme, já avisou com o campo embaixo travado? Embaixo travado, ainda não. Gente, reporta quando visual, 5899. Gente, reportará. Para visual 5899. Sim, web 5899, autorizado pouso, pista 10, o vento 1110 graus com 08 nós. Autorizado pouso 05899, confirma o vento? 110.8. Muito obrigado. Gol 1896, bom dia, acione identificação, autorizado chegada à mar, e desse mantém o nível 050, ajuste na 094. Identificou, desce até o 050, ajustado nível 14, perdeu da mar, gol 1896. Submantém o nível 370, chame centro Recife no 25 decimal 45, alterno no 26 decimal 85. Submantém o 370 decimal 25, patrocínio alterno no 26 85, 1805. 75899 no solo aos 18, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Kilo até a remota 06 do Pátio 3. Do escuta Alfa Kilo, remota 06 do Pátio 3, 5899, boa noite. Boa noite. And 587, you are clear to Ezeiza flight level 280, fire uniform whisk 50 until Mike India Alpha, after Upper November 857 until Papa Oscar Romeo, then Upper Mike 534 after according your flight plan roads. Departure for runway 10, after departure turn right, dial departure, I will spell for you, Delta, Alpha, Echo, Lima, dial, then Leda, Lima, Echo, Delta, Alpha, after Videv, Bravo, India, Delta, Echo, Vitor, dial, Leda, Videv. Departure frequency 119.8, and the squawk code is 5462, read back. Please. Okay, person number Sierra 57, Ezeiza to Cervador Ezeiza, flight level 20, upper Whiskey 50, Miami, Michael Malkin Alpha, Alpha November 857, Uniform Mike 534, turn right, the departure, let a direct transition, frequency 119.8 and scope 3462. Okay, just confirm your scope will be 5462. 5462, scope. And 587, that's correct. Come back right for pushback and start to gate 10. I will go with you for pushback and start. 9110. This is a chegada para 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado LS Xerreira, pista no 0, reporte estabilizado. Via chegada para 2000, autorizado LS X-Ray 1896. Boa noite, Golno 330, acione identificação, autorizado chegada à mar, desse mantenha nível 050, ajuste no 04. Autorizado mar, 050, ajuste no 04, 330. Salvador, muito boa noite, 3226, gente da Bravo, para Natal, nível 390. Dan 3226, bom dia Natal, tenho 37 já aprovado, solicito 39. 37, copia. Dan 3226, autorizado Natal, nível 370, via UP Zulu 10. Decolagem pista 10 após primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, frequência do controle 119.8, aciona 5473. Autorizado Natal, nível 370, Pesuru 10, escola da 10, curva esquerda, Puca de Bar, controle em 119.8 e o transponder 5473, TAN 3226. Protejamento correto, portão 01 no chama pronto, TAN 3226. Chamará. Autorizado, chama táxi, voo 97 no 4. Autorizado, chama táxi, voo 97 no 4. Autorizado no pátio 3, reporta pronto para o táxi, o trip 5317. Salvador, Fernando Sierra 587, ready for push on Santana. 587, clear, pushback and start up, come back right for taxi. Back for taxi. Correção 3226, posição 1, pushback entramento. Autorizado, no portão 01, chama pronto para o taxi 3226. Autorizado, chama taxi 3226. Autorizado, vamos no taxi no 4. Prossiga. Ficou sabendo aqui agora aqui que o pessoal que trabalha na Intraera e os combustíveis da Intraera estão de greve. E a gente está pronto aqui e não tem ninguém para tirar o Tenga. Então, quando tiver alguém aqui disposto a tirar o Tenga para a gente chama de novo. Ok, sim, então a porta pronta no 05, no 7 e no 4. Ok, obrigado. Torres, Salvador, boa noite, voo 896, localizador de Zocapim. 1896, boa noite, tráfego já avistado, check trem. Baixou, chegou. Ciente, gol 1896, tem livre pouso, pistão no zero, o vento 110 graus com 09 nós. Livre pouso, 1896. 30, desça via chegada para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4, autorizado NS que saiu da pistola 0, reposto estabilizado. Ok, 2000 pés, Mica 2, autorizado X-Ray, gol 1-3-3-A. Por favor, doutor, no 24. Sim, até a saída do pátio 3 está autorizado, reporta para ingresso no pátio principal, 5317. São 3226, escuta. Prossiga. Condições de aguardar só para mais um minuto para iniciar o puxo? Afirmo. Estamos cuidando operador de Singer aqui também. Ah, ok. Então, reposte quando pronto, ok? No portão 01. O 3226 está pronto. Então, tem operador de Singer aqui para poder sair. É isso, reposte quando estiver completamente pronto aí com o pessoal do solo também para iniciar o puxo. Torre agora 1-7, 1-4, já tiraram o 5 para a gente, estamos iniciando o pushback acionamento para autorização. Ok, o gol 1-7, 1-4, coordene com a equipe de pátio, após a passagem do Embraer da Trip, a retaguarda está autorizado a iniciar no 5, chama táxi. Sim, a gente após o Embraer vai chamar o gol 1-7, 1-4. O trip 5317 está autorizado prosseguir via pátio principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10 no 4. Para pronto, o trip 5317. 3226 está pronto ou ainda aguarda? A gente continua aguardando. Tem a informação agora que tem dois operadores de linha trabalhando aí nesse horário aqui em Salvador para atender o aeroporto inteiro. Não sei quem é quem. Ok, senhor. Alinha e mantém cabeceira 10, 35317. Gol no 896 no solo aos 32, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso Saxo e Juliette. Direita, se escuta Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Gol 1896. Completamente pronto, está 3226 na posição 1. Autorizado iniciar de imediato, reporta táxi, 3226. Autorizado, reporta táxi, está 3226. O trip 5317 está livre a decolagem da pista 10, vento 100 graus com 09 nós. Salvador, Alcalandra, Sierra, Fire 7, ready for taxi. Andes 587, tax approved via May Apron 2 AB Gate 06. Apron 2 Gate 06. Salvador, Webjet 5809. Webjet 5809, acione identificação, voe e TAP na chegada Mari, desce manter nível 050, ajuste na 04. No 04, desce para 050 na Mari, voe e TAP, Webjet 5809. Oi, oito, obrigado, bom dia. Trolley, boa noite, o Trip 5317 na sua escuta, por gentileza, direto Trova. Trip 5317, contato radar na decolagem, voe Albo da presente, submantém o nível 380, aguardando Trova. Albo, e aguarda Trova, sobe a 380, Trip 5317. Salve Salvador, bom dia, gol no 994. No 994, bom dia, monitore em 1118 decimal 612, aguardando cópia, Maceió no 35. Gol no 1812, eu gol no 994. Só 3520 sem identificação, autorizado de chegada na área, desse mantém o nível 060, o ajuste em Salvador na 064. 060, desce, alguma velocidade nesse caso? A critério, 3520. noite, 9-6, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para o ingresso. Lateral com 1-8, 9-6, para a Juliette. No 330, complete aproximação, torre no 8, decimal 6. 8-6, boa noite, 330. Taxi via Índia e Alfa no ponto de espera da 1-0, reporta pronto, 1014 no ajuste agora. Índia e Alfa no ponto de espera, reporta pronto, 1014, 3226. Andes 587, taxi via May April, follow the task by Tank Company to the hold point runway 10, the QNH 1014. Taxi Waiko, runway 10, with the holding point, Alfa number Sierra 587. A 380 milhas atrás, pediu que eu reduzisse para sequenciamento. Com o número 3 proposto, o 3510 agradece essa informação. Gol no 7 no mar. Oi, Salvador, boa noite. Gol no 330, final LS, baixada travada, visual com a pista. Gente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Gol no 330, boa noite. Continua aguardando, 330. VIP 5317, sub mantém o nível 360 restrito pelo centro, voe da presente trova. 360, direto trova, VIP 5317. Salve Salvador, muito bom dia, gol 1606. No 606, Campina Grande, nível 390, monitore agora em 118, decimal 6, aguardando cópia. 118, 6, aguardando cópia. Uno 330, autorizado pouso, pistão no 0, vento 110 graus com 09 nós. Livre pouso, pistão 10, Uno 330. LS, reporte estabilizado. Contrato estabilizado 2014, objeto 59. Torre Tan 3226, ciente do tráfego na final, pronto. Ciente Tan 3226, aguarda a passagem do tráfego na final, após a linha e mantém cabeceira 1-0. Após passagem do tráfego na final, a linha mantém cabeceira 1-0, Tan 3226. Tan 3520, desse mantenha 3000 pés, o ajuste na 0 no 4. 3000 com 4, 3520. Número 2 para a Copa, aguardando o portão 02. Aguardando o número 2 para a Gol no 896, só para informação, portão previsto ao 03, tem uma aeronave da companhia que está mantendo através do mesmo aí, impossibilitando o ingresso, ok? Paciente do 03, o 1896 aguardando. Gol no 994, cópia. Copia. Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju. O controle em 19-8 e aciona 5477. Qual o nome que ele é de saída? Puca, transição Aracaju. Saída Puca, transição Aracaju. Está autorizado o gol no 994. Aracaju 350, Upper Risk 58, decola, curva esquerda, Puca Aracaju, 119.8 controle, 5477 transponder. Só confirmando o destino é Maceió, é isso? Maceió, desculpa. Soma pronto, portão 612, é o gol no 994. Camará, 994. Trip 5 25317, submantenha nível 360, estando em centro Recife no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85.